sei, a vida é dura, mas não o culpo por nada. A mim não me agrade, seja forte até a morte, não se dê por vencido. Somos gente decente, um povo muito sofrido. Olhe bem pela janela, o amanhã espera. Imagine sem medo, um futuro tão belo, com pessoas dignas, pessoas certas. Irmão sem falsidade, com amor no coração. Por isso eu digo, irmão, não fique triste nessa noite, sua vida vai mudar. Tenha fé e seja forte, esse é o caminho certo pra se ter a vitória. Nesse mundo tão incrível, nada é impossível. Pare e reflita, o erro não é nosso. Quem erra de verdade são os poderosos, que nos reprime cruelmente, armado até os dentes. Ao invés de dar a mão, destrói sem compaixão. Parece mentira, mas é realidade. Como pode dizer que cê vive em igualdade? Pense nisso, meu amigo, no seu modo de viver. Siga o caminho da verdade que vocês vão ver. Todos nós, irmãos, vivendo em plena união, sem nenhum preconceito, muito menos de respeito. Sem ter briga, morte, humilhação e opressão. Dignidade e humildade é o nosso refrão. Sem medo de sofrer. Vocês, esse é o momento de tentar levantar, de sair e de gritar, hora é essa. Não podemos parar, seguir o caminho da verdade pra poder mudar. Temos que nos unir e tentar a reação que o povo faz com a esperança na mão. Nenhum ser vivo aqui na terra nasceu pra sofrer. Deus criou o mundo e a forma de viver. O que temos em comum é o que não nos derruba. Força de vontade, união e amizade. Sonho não acabou, você não errou. Então lute, meu amigo, escute o que eu te digo. Eu vou lutar. Sem medo de